Eu gosto muito dessa palavra que o Senhor ministra no meu coração sempre. Quando eu estou fraca, aí é que eu estou forte. Porque eu estou na dependência do Senhor. Nunca diga, eu não posso, eu não consigo. O Senhor é a tua força, Ele é a tua fortaleza. Aleluia. Quando fraco estiver e sem forças para lutar, quando a dor vier e você não suportar, saiba que Deus é contigo, Ele é teu grande amigo. Nada vai abalar a tua fé. Quando fraco estiver e sem forças pra lutar, quando a dor vier e você não suportar, saiba que Deus é contigo, Ele é teu grande amigo. Nada vai abalar a tua fé. Pela fé, Pedro andou sobre o mar. Pela fé, mundo falou. Pela fé, paralítico andou. E o Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.